Está no ar o Heptó Rádio. Um espaço de informação, notícias, entrevistas e debates. Um espaço da responsabilidade da Heptó Livre. Tudo o que passa na Heptó Livre passa na Heptó Rádio. Às sextas-feiras, na Rádio Boa Nova. Com apoio e com financiamento do Fundo Social Europeu e Programa Pessoas 2030. Boa tarde e bem-vindos a mais um Heptó Rádio, programa de divulgação da Heptó Livre aqui na antena da Rádio Boa Nova. Esta sexta-feira temos em destaque o curso técnico profissional de mecatrónica automóvel e comigo tenho os coordenadores deste curso, o João Mendonça, o professor João Mendonça e também o João Ferrão, que vieram acompanhados também de dois alunos do segundo ano, o Ricardo Mota e o Diogo Santos, que frequenta o terceiro ano, já é finalista, não é assim, deste curso de técnico de mecatrónica automóvel. João Mendonça, muito boa tarde e obrigada por terem vindo também ao Heptó Rádio. Este curso de mecatrónica automóvel já tem alguma tradição aqui na Heptó Livre? Que balanço é que é possível fazer e como é que perspectivas também o futuro deste curso? Boa tarde. Este, de facto, sim, já é um curso que tem alguma tradição na escola. O curso de mecatrónica automóvel em si é relativamente recente, mas anteriormente tínhamos o curso de manutenção industrial variante mecatrónica automóvel. Esse curso foi atualizado e substituído por este novo curso. É uma das principais ofertas que temos na escola. É um curso de muita importância a nível do mercado de trabalho. É um curso que, felizmente, tem bastante aceitação e bastantes inscrições. É um curso que conseguimos abrir todos os anos e a nossa perspectiva é manter este sentido positivo do curso, porque, de facto, temos todos os sinais que isso, que isso assim se manterá. A aceitação dos alunos é boa. Por parte das empresas, também temos sempre a colaboração que temos necessitado ao longo dos anos e esperamos que isso se mantenha assim. E, portanto, é um curso que faz falta também à região, ao território, porque todos os anos, como dizes, este é um curso que se tem vindo a manter e até a crescer, de certa forma, em número de alunos. Sim, faz falta à região e não só. A nível nacional também tem muita importância, porque este setor, o setor automóvel, é um setor numa fase de evolução muito grande e muito rápida. E é preciso, especialmente esta variante da mecatrónica, esta parte mais ligada à eletrónica, é preciso mão de obra qualificada para isso. Pronto, e muitas das vezes estes alunos que terminam o curso e que muitas vezes são também um público que se dá melhor com esta parte informática, com esta parte eletrónica e que tem curiosidade por isso também, e acaba por ir um bocadinho de encontro às necessidades do mercado nesse sentido. Este é um setor que está, como disseste, está em constante evolução e nos últimos anos sofreu aqui este boom dos elétricos, que são cada vez mais uma opção. O curso também se soube ou se tem sabido adaptar a estas mudanças que também o setor automóvel está a ter. Sim, dentro das nossas possibilidades tentamos fazê-lo, que temos algumas dificuldades quer a nível de equipamentos, quer a nível da própria informação muitas das vezes, mas tentamos, dentro daquilo que é o programa do curso e dentro daquilo que são as necessidades do mercado, tentamos nos ir atualizando e também dar o melhor possível aos nossos alunos. João Ferrão, partilhas da opinião também, como partilhas também a coordenação deste curso aqí na Heptó Livre? É de facto um curso também um dos cursos âncora, no sentido em que no espectro da região não há oferta profissional, ao nível profissional, nesta área. Boa tarde a todos. Tal como o meu colega disse, é um curso em constante atualização e que, ao longo destes últimos anos, o setor automóvel foi-se atualizando muito rapidamente e na nossa região, ou até mesmo a nível nacional, existe uma procura, uma falta, um déficit de técnicos de mecatrónica automóvel. Atualizámos o curso há relativamente pouco tempo para tentar combater essas necessidades. Juntamente comigo, com o professor João, tentamos atualizar com os equipamentos que nós temos, adaptá-los ao mercado. Adaptá-los também à nova realidade e com certeza que também as empresas parceiras na questão dos estágios também têm dado essa colaboração e essa ajuda. Hoje o setor automóvel atravessa toda esta revolução e obviamente os carros em que os alunos, ou as oficinas em que os alunos ontem faziam estágios não são as mesmas em que hoje têm a oportunidade de fazer, não é? Sim, claro que sim. E aqui as oficinas têm um papel mesmo muito importante, porque lá está, nós temos-nos tentado atualizar, quer a nível de instalações, quer a nível de equipamentos ao longo dos últimos anos, vamos sempre fazendo um investimento contínuo, mas naturalmente a realidade que eles têm na escola é muito menos abrangente do que aquela que eles têm em estágio. E aqui as empresas são o nosso grande parceiro, que nos permitem que eles, no decorrer dos estágios, tenham contacto com todo o tipo de automóveis, mais recentes, mais antigos, com todo o tipo de tecnologias, com todo o tipo de motorizações, e nesse sentido as empresas aqui são o nosso grande parceiro e que nos ajuda a melhorar esta qualidade de ensino. Mas aqui também, a nível deste curso, e falávamos antes de começarmos o programa, portanto há também novas perspectivas, uma vez que estão atualmente em curso as obras de remodelação das oficinas, da própria Eptoliva. Esperam que com estas obras, de facto, seja dada a oportunidade também de aquisição de novo equipamento, portanto, deste curso também poder ir ainda mais além e ter, cativar e atrair mais alunos ainda? Claro que sim. Esta obra que será feita tem como principal intuito, obviamente, melhorar as condições. Numa primeira fase, esta obra será na infraestrutura da nossa oficina. Já estão a decorrer, aliás, as obras. Estão em fase inicial. E a parte depois de equipamentos, no final da obra também será feito algum investimento para melhorar as condições que temos. Lá está, porque isto é uma área que também necessita de um investimento muito grande para se manter sempre o máximo, o mais atualizada possível. Mas com estas obras, com este investimento, é no fundo também um upgrade que este curso naturalmente vai ter, não é, João? João Ferro. Todos os anos a escola tem vindo a atualizar em nível de equipamentos. Este ano será assim um investimento maior, onde terá não só equipamentos como a própria infraestrutura irá sofrer alterações. Também vai ser alargada, portanto as oficinas não vão ser só melhoradas, mas também alargadas, o próprio espaço físico, certo? Sim, as oficinas vão ficar um pouco maiores. E teremos uma secção da parte teórica, onde costumamos dar o conhecimento aos nossos alunos de não só da prática como da teoria, e teremos essa divisão e a oficina será ampliada de modo e que possam também ter melhores condições de ensino e aprendizagem, naturalmente também de poder futuramente atrair mais alunos para esta área que tanta falta faz na região e no país, como diziam há pouco. Mas também para saber aquilo que os alunos pensam, os alunos que frequentam este curso e que escolheram esta área para estudar na Eptoliva, Diogo, começo por ti. O que é que te trouxe até ao curso de mecatrónica automóvel? Alguma paixão pelos carros, pelos motores, enfim? Foi mais isso. Eu sempre tive uma grande paixão por carros, também motas. Sempre foi algo que me chamou a atenção e eu, entretanto, tomei a decisão que queria seguir esse rumo no âmbito profissional. Entrei no curso de Eptoliva, já estou no terceiro ano, o último ano do curso. Portanto, já estás praticamente a terminar o teu ciclo de formação. Quais são as perspectivas em termos futuros? Queres eventualmente prosseguir os estudos? A escola fornece essa opção. Quem quiser, quem aderir à Eptoliva, poderá também seguir para o ensino superior. Mas eu tenho vindo a pensar em provavelmente seguir pelo mercado de trabalho, adaptar-me à vida de trabalho, e depois querendo ou não é diferente da vida de um estudante. E depois, quem sabe, eventualmente conciliar o trabalho com os estudos superiores, e tirar uma formação superior mais para a frente. E esta tua paixão pelos carros, como disseste, e pelas motas, vem desde miúdo e sim, desde escolheste a Heptoliva porque, de facto, era a escola que tinha o curso que tu querias, não é? A escola que tinha as melhores condições para me ensinar aquilo que eu tinha para aprender. Ao longo destes anos consegui aprender bastante, para além daquilo que já sabia, consegui aprender muito. Foi uma boa experiência. Foi e é, continua a ser. Espero ainda aprender mais e desenvolver melhor as minhas capacidades enquanto técnico da minha área. Muito bem. E os estágios, a questão dos estágios aqui também provavelmente influencia muito também, não só, mas também esta tua partilha, esta tua opinião. Sim. Achas que a oportunidade que a escola dá também de fazer anualmente os estágios curriculares, portanto, o estágio em contexto de trabalho, sim, isso enriquece a vossa formação? Bastante, sim. Isso é totalmente diferente, porque, querendo ou não, vamos estar a adaptar-nos ao ritmo do trabalho diariamente, já vamos ter noção de como é trabalhar numa empresa, vamos adquirir mais conhecimentos para além daqueles que conseguimos adquirir na escola, e é uma ótima base que temos a partir dali para depois trabalhar. É um ótimo complemento à formação que a escola fornece durante o período letivo. E como é que tu perspectivas o futuro deste setor? Falámos aqui, é um setor que todos sabemos, aliás, entra-nos pelas redes sociais, pela casa, pela televisão, todas as novidades deste setor automóvel. Como é que tu perspectivas isto? Provavelmente há uns anos atrás, quando pensava, por esta área, não se pensava nesta evolução. Estas alterações todas, exato. E pronto, agora os carros elétricos têm vindo a ser uma coisa que se alastrou bastante. Pode é mais desafiante o elétrico ou o carro convencional? Vamos ter que aprender convencional. Outras coisas para além daquelas que já tínhamos aprendido. São novos tipos de mecânica, querendo ou não. Será necessário outro tipo de conhecimentos, portanto vamos ter que nos adaptar. E, portanto, dizias-me há pouco que estás ainda um pouco indeciso, mas naturalmente que estás a pensar já ir para o mercado de trabalho. Isso tem a ver com o quê? Com a tua percepção de que o mercado de trabalho está ali fora à tua espera e que há mesmo muita procura de técnicos na tua área e que, de facto, que podes começar já a dar o teu contributo? Também, e não só o mercado de trabalho, querendo ou não, é uma outra realidade totalmente diferente de ser estudante. E, querendo ou não, se entrar já, posso começar a aprender a lidar com o mercado de trabalho em si e seguir em frente, melhorar, aprender com o que tiver que aprender ainda. E depois nunca desistir da formação superior, não é? Claro. Também é isso que também é importante. É isso que é importante e, naturalmente, que sendo vocês também bons técnicos, vão mais dia menos dia também perceber a importância de reforçar a vossa formação profissional no ensino superior. Diogo, muito obrigada e falo também, partilho também aqui esta conversa com o Ricardo, com o teu colega Ricardo Mota, que é do segundo ano, portanto ainda não é finalista. Ricardo, como é que vieste parar aqui a este curso de técnico de mecatrónica? Boa tarde a todos. Então, eu sempre gostei de carros, comecei a ouvir falar, depois disseram que abriu este curso e sempre me disseram que na Heptoliva, que era uma boa escola para iniciar, pronto, no caso, o ensino profissional. Profissional, não é? E então eu inscrevi-me na escola. Pronto, já estou no segundo ano de mecatrónica, no curso de profissional de técnico de mecatrónica automóvel. Estou a gostar Tem sido uma experiência positiva, enriquecedora, esta tua experiência. Achas que se optasses, tivesses optado, mesmo não desistindo do sonho desta área, se tivesses optado por um curso, pelos estudos numa área convencional, que seria diferente? Portanto, o ensino profissional é diferente. É diferente, porque aqui no ensino profissional temos a área prática, uhum. E é uma parte que acho que todos nós gostamos, principalmente neste curso. E se calhar, se estivéssemos, por exemplo, em outra escola, uhum. Não fosse do ensino profissional, não ia ser assim. Não teriam essa experiência e também, repito um pouco aquilo que perguntava há pouco ao Diogo, a questão dos estágios profissionais, também complementam muito esta vossa vertente prática, não é? Sim, claro. Nós na escola, pronto, fazemos várias, por exemplo, na parte mecânica, fazemos várias coisas e depois... ou irmos para o estágio, aplicamos lá, uhum. E temos outra sensação do que é o trabalho numa oficina e na escola. É diferente, mas complementando. As duas são importantes, duas, claro. Coisas. Claro que sem aprender na escola também não podem aplicar na oficina, não é? Portanto, mas pronto, mas é importante isto para sublinhar a importância também da escola, também proporcionar esta vertente prática também em contexto de mercado de trabalho através dos estágios, não é? Sim, sim. Muito, muito bem. E o que é que tu queres seguir? Portanto, vais seguir naturalmente esta área, mas queres seguir os estudos, o ensino superior, ou ainda não tens? Mas penso em seguir provavelmente o ensino superior, uhum. E tirar um curso, por exemplo, de engenharia mecânica, mas ainda não é algo que esteja certo. Muito bem, ainda tens um ano para refletir e de qualquer forma tens sempre a oportunidade, ainda que ingresses no mercado de trabalho, tens sempre a oportunidade de seguir os estudos no ensino superior. E como é que vês também esta evolução no setor automóvel? É uma inovação nova, os carros elétricos, que têm vindo a aumentar cada vez mais e que pode ser ou não uma hipótese para acabar com os carros de combustão. É uma questão de... Pode vir... Agora ainda estamos aqui numa fase de transição, mas o futuro é mesmo... passa mesmo pela mobilidade elétrica, não é? E vocês, portanto, também acham que é mais desafiante ainda esta evolução? Para os carros elétricos vamos ter que aprender muito mais, porque, pronto, a parte mais elétrica, que nós neste curso... também falamos, mas principalmente a parte dos carros, mesmo a parte mecânica, como os carros normais, por norma, uhum. São diferentes, não é? São desafios. Sim, os carros a combustão não têm nada a ver com os carros elétricos. Uhum. Muito bem. Muito bem. Ricardo, muito obrigada. Eventualmente já poderemos voltar a conversar. Regresso aqui aos professores João Ferrão e João Mendonça. É esta perspectiva, é este balanço que foi aqui também partilhado pelos alunos que vos leva diariamente a querer também melhorar aquilo que é a vossa prestação enquanto formadores numa área que, como vimos, é uma área que apresenta estes desafios. Portanto, estamos aqui numa fase em que os automóveis estão a mudar, não é? O ramo automóvel está a mudar e que vocês também têm que mudar um pouco as agulhas, não é? Para este mundo dos elétricos, é isso? Sim, claro, temos que adaptar não só o ensino, mas temos que nos adaptar a nós próprios. Portanto, isto é uma transição muito grande nesta fase, possivelmente irá continuar também em constante alteração e é preciso não só adequar o ensino a esta nova realidade, é preciso também muitas das vezes ter aquela pequena luta com os alunos de mostrar-lhes que isto acaba por ser a realidade atual, por muito que eles muitas das vezes prefiram os motores a combustão. E porquê é que preferem? Por vários motivos, pela tradição, pelo que estão habituados, pela questão do próprio som, pronto, isso aí o barulho dos motores. É um bocadinho por aí, é aquele bichinho, pronto, que eles têm, nós Exato. Temos, todos nós, que estamos nesta área, muitas das vezes temos aquela preferência pelos motores de combustão. Mas esta é uma realidade que é daquelas coisas que nós olhamos e dizemos, bem, isto não há volta a dar. De facto, hoje vamos na estrada, vemos cada vez mais elétricos e, portanto, o futuro vai-se fazer disto, não é? Sim, os elétricos vieram para ficar. Cada vez mais, todos os anos, as vendas no mercado elétrico aumentam. Cada vez mais eles ganham terreno sobre as vendas sobre os veículos a combustão. Nós, como escola, temos que atualizar os nossos alunos com os novos desafios que o mercado elétrico apresenta, porque é exatamente isso. São novos desafios, são diferentes. Provavelmente, peço desculpa interromper-te, João Ferrão, provavelmente qualquer dia nas oficinas, em vez de trabalharem com um protótipo de combustão, vão trabalhar com elétrico, muito provavelmente. Sim, teremos que passar também por essa mudança, porque cada vez mais, se os veículos elétricos cada vez mais estão na estrada, cada vez mais também vão chegar às oficinas, vão chegar também às nossas oficinas da nossa região. Nas cidades é mais comum termos veículos elétricos, vão acabar por chegar também às nossas oficinas daqui da nossa região. Eles também vão procurar combater essas soluções e essa combater as diferentes avarias que têm hoje os veículos elétricos. Não é mais difícil, não é mais fácil, são tecnologias são diferentes. Diferentes. São tecnologias diferentes. Mas não há dúvida que estamos aqui numa fase também a este nível de transição. Sim, certo? Uma fase de transição. Neste momento estamos nessa fase em que há já há uma percentagem em que há ambas as realidades, mas claramente que a ultrapassagem prevê-se muito brevemente, não é? E portanto também há aqui desafios a este nível, até se calhar acompanhados pelas obras das novas, das futuras oficinas, também há aqui desafios também para esta área para abraçar. Mas falávamos em barulho dos motores e eu lembrei-me do Epto Rodfest, que está aí a segunda edição para este ano e que já começa também de alguma forma a ser organizada. João, este, o Epto Rodfest, obviamente é um evento que se faz muito também com a colaboração deste curso. Sim, acima de tudo é feito pelos nossos alunos. A edição deste ano já está sobre rodas, já estamos em preparativos, e lá está, sem dúvida que quer na própria organização, quer nos dias do evento, em toda a logística necessária, os nossos alunos fazem um papel essencial. Isto também acaba por ser um trabalho deles, mas é também para eles. Portanto, também acaba por ser algo que, lá está, puxa um bocadinho por aquela parte do barulho dos motores. Do barulho dos motores, do sangue a ferver, e eles acabam por gostar e por puxar por eles. Acaba por ser um fator motivacional. Acaba por ser, aliás, viu-se na edição de lançamento, ano passado, na primeira edição, a forma como os alunos se envolveram, não é? E como a escola, aliás, toda a escola se envolveu, mas em particular muito estes alunos que estão ligados ao setor automóvel, naturalmente, não é? Porque estes têm ali uma oportunidade para vivenciar muito daquilo que vocês no dia-a-dia nas aulas falam com eles. Sim, felizmente tivemos uma contribuição de todos os cursos da escola, de todos os alunos. Também tentámos que isto fosse um evento mais abrangente possível a todos os cursos, mas obviamente é um curso cuja principal incidência é sobre os alunos deste curso. E lá está, e acaba por necessitar de uma colaboração muito grande por parte deles. Porque sem eles também, sem o contributo, aliás, é um evento que é feito por eles, também por eles e para eles. Exatamente. E é também uma oportunidade da escola mostrar e dar a conhecer também as habilidades, porque não, destes alunos também ao nível deste curso técnico profissional. Portanto, para este ano há novidades e vão haver algumas novidades e também se espera que o curso de mecatrónica esteja lá em peso na organização, certo? Claro que sim. Há algumas novidades ainda em preparação, ainda no forno. Mas garantidamente estes alunos vão lá estar e vão nos ajudar na preparação e na execução do evento. Aliás, o ano passado, e sempre que tem havido eventos, não, até antes do Heptor Rodas Fest, este curso exibe aquilo que é conhecido até já um pouco do público, a réplica do carro de corrida do nosso piloto, do piloto oliveirense Rui Madeira. Portanto, podemos também ter aqui algumas novidades ao nível deste, da participação também do Rui Madeira nesta edição. Sim, o Rui Madeira já é quase que da casa, portanto, sempre que ele pode está presente, nós também contamos com ele, também já é algo que felizmente no ano passado correu muito bem, ele gostou e portanto também já está na agenda dele para este ano. Portanto, obviamente. E em relação a este protótipo da viatura do Rui Madeira, como é que foi fazer uma viatura igual à de um campeão do mundo de rallies? Foi algo muito interessante, foi algo que surgiu a ideia de fazer por vários motivos, mas também porque queríamos algo feito pelos alunos. Portanto, surgiu o carro do Rui Madeira porque é um piloto campeão, porque é um piloto de Oliveira do Hospital e é um piloto que já tinha estado envolvido em alguns eventos com a escola, portanto, surgindo essa oportunidade fazia todo sentido que fosse o carro dele. Foi um desafio muito grande, porque obviamente os carros em si são muito diferentes, mas penso que foi bem conseguido, especialmente tendo em conta que foi feito por alunos e que foi feito no prazo que foi, porque acabou por ser um trabalho um bocadinho em contra-relógio para conseguirmos tê-lo pronto a tempo da apresentação, mas foi um desafio muito grande porque lá está. O próprio Rui Madeira, quando veio apadrinhar a viatura, ficou surpreendido. Exatamente, eles próprios ficaram surpreendidos, tanto ele como a equipa de mecânicos dele. Ficaram surpreendidos, foi algo que também nos encheu o peito, por assim dizer, mas lá está, foi um trabalho muito interessante de ser feito, porque é aquela preparação, o que foi feito para contribuir para a réplica, é algo um bocadinho diferente daquilo que eles fazem em estágio, porque muitas vezes o que eles fazem em estágio é manutenção. E aqui foi um bocadinho... Aqui foi construção, não é? A construção de algumas das coisas que compõem o carro de rally. Obviamente é impossível nós termos um carro igual ao de Madeira. Isso já era pedir mais. Exatamente, mas pronto. Mas dentro do orçamento que tínhamos e dentro do objetivo, penso que foi algo que ficou muito bem conseguido. E futuramente podem surgir assim mais projetos desafiantes como pode, esta vossa, sim, a vossa sim. Ideia é também surgir, pronto, este é um projeto feito, realizado, consolidado, ou está em atualização permanente? Ainda aqui há alguns pormenores a melhorar, algumas coisas que não deu tempo de fazer, outras coisas que ficaram apenas pela ideia e garantidamente mais cedo ou mais tarde serão feitas. Estes alunos também acabam por fazer manutenção deste carro para ele estar operacional ao longo do tempo e garantidamente no futuro irão surgir mais alguns projetos. Mais grandes, projetos desta natureza. Têm algum que queiram desvendar, revelar? Desvendar aqui? Ainda não. Está uma ideia no forno. Vamos ver como é que corre e esperamos ter tudo pronto a tempo deste do Heptor. Então é para revelar. No Heptor ou das festas já não podem revelar aqui. Falando em motores, lembro-me aqui, vem-me também aqui à memória a questão do Rally de Portugal, portanto o facto do Rally ter regressado também nos últimos anos à nossa região também tem sido positivo na medida em que tem envolvido um evento que tem envolvido também este curso, a Heptolive, e nomeadamente este curso. Sim, aliás, os nossos alunos todos os anos são convidados a participar no Rally e todos os anos temos alunos que fazem parte da organização. Portanto, é algo que eles gostam, que são chamados e que cativa novos alunos também. Exato. Porque damos a conhecer o curso também com eles lá, porque a melhor publicidade que nós temos são os testemunhos dos próprios alunos que vieram aqui hoje. Exatamente. E testemunhos muito, muito positivos da experiência, e vocês como professores naturalmente devem estar até orgulhosos porque foram dois testemunhos de alunos que de facto fizeram aqui um balanço muito positivo daquilo que tem sido esta experiência, esta opção pela Eptolive e pelo curso de técnico profissional de mecatrónica automóvel. Portanto, por aquilo que eu acabo de ouvir, este é um curso com rodas para andar, não é? Com pernas para andar, mas com rodas para andar. Sim, sim. Pelo menos fazemos por isso o nosso trabalho todos os dias, todos os anos letivos. Portanto, esperemos que assim continue. Que seja uma formação para continuar e para alargar. Acham que esta área tem mesmo margem para ser alargada? A área garantidamente tem sempre margem para isso. Dependerá sempre da quantidade de alunos que existem a cada ano letivo, uhum, das inscrições que temos, e se tivermos mais inscrições cá estaremos para aumentar o curso, para melhorar e para... Mas é um sinal positivo o facto deste curso manter todos os anos público, portanto, candidatos interessados e candidatos que efetivam, de facto, a matrícula. Esse é um sinal positivo de que a formação da Eptolive oferece qualidade nesta área, mas também é um sinal de que há apetência dos jovens ainda para esta área. Às vezes estas áreas são mais complicadas, são ainda áreas muito masculinas, certo? As turmas ainda são muito masculinas, há poucas meninas a enverdarem por estas áreas. Já vamos tendo algumas meninas. Também falando aqui, introduzindo aqui as questões de género. Claro. Mas sim, mas este é um curso que, apesar de, se calhar podemos falar em dificuldade a nível da adaptação das novas tecnologias, é um curso que acaba por chamar muito pelos alunos pela parte do gosto pelos automóveis, uhum, e acabamos por ter sempre inscrições. Eu quero acreditar que é por isso, mas também temos feito um trabalho bem feito. Uhum. Falaste que já vão tendo algumas raparigas. Nas três turmas temos, ora, cinco meninas. Uhum. Já é, ainda que seja uma percentagem reduzida. É uma baixa, mas comparativamente a anos anteriores. Mas houve anos em que provavelmente era zero candidatos. Chegámos a ter uma, portanto. Anteriormente não tínhamos. Chegámos a ter três cursos sem nenhuma menina. E estas meninas vêm motivadas tal qual como os rapazes, ou notam alguma diferença na motivação ou naquilo que as faz chegar aqui até este curso? Ou é igual aos rapazes. Até a paixão pelos carros, mesmo, pelos motores. Partilham da mesma vontade, uhum, de enverdar por esta área, uhum, no final dos estudos, e nesse aspecto as coisas têm corrido muito bem, sem grande diferença. E como é que é também a reação das próprias empresas quando na questão dos estágios, não é? Os empresários reagem da mesma forma ou ainda há também uma adaptação aqui a alguma evolução que também tem que haver a nível de mentalidades? Requer sempre alguma adaptação. Também notamos que as empresas que têm se calhar um bocadinho, uhum, mais de cuidado em algumas situações, mas felizmente também temos retido receptividade por parte das empresas e não tem, uhum, havido uma distinção, por assim dizer, nem recusas por ser rapariga ou por ser rapaz. Portanto, nesse aspecto não podemos dizer que as empresas não têm colaborado connosco também nesse sentido. Uhum. Apesar de ser um curso ainda maioritariamente, sim, claro, masculino, é no ensino profissional, é também nas faculdades, a realidade é esta, mas pronto. E nas oficinas ainda é muito essa uma realidade, mas é uma realidade que também ela está em mudança e em transição, e também aquilo que todos gostaríamos de ver é que daqui a uns anos houvesse mais paridade também ao nível destas áreas. Voltando aqui a um pouco ao início, é uma área que de facto faz falta. O mercado de trabalho precisa de técnicos e de técnicos qualificados nestas áreas. Acima de tudo, técnicos qualificados. É uma área que temos mão de obra, mas é uma mão de obra que cada vez mais surge quase que por patamares de idade. Temos técnicos muito experientes, mas já com alguma idade, e depois temos técnicos jovens e ainda com pouca experiência. E acima de tudo, o que se quer é que estes novos técnicos, ainda que apesar de tenham pouca experiência, que tenham gosto por esta área e que se adaptem rapidamente a esta nova realidade. Portanto, que sejam, apesar de pouco experientes, que sejam acima de tudo competentes. E é importante que os alunos prossigam também a sua formação no ensino superior. Não é obrigatoriamente que eles tenham de prosseguir o ensino superior, mas é uma área que nós temos que passar e que passamos para eles, que é uma área que tem que ser constantemente atualizada, tem que ser constantemente com cursos. Não é obrigatoriamente que seja um ensino superior, mas todos os anos eles têm que, depois nas oficinas, que é o que acontece com os técnicos. Mesmo as próprias oficinas têm formação, as próprias marcas, certo? Promovem essa formação dentro das próprias empresas, não é? Eles, quando saem da Autoliv, encerram um ciclo, sejam eles para ir para o mercado de trabalho, ou seja, eles para ir para a universidade, mas ao final dos 3 anos, quando se querem manter nesta área, têm que estar constantemente em atualização, constantemente em cursos, constantemente, porque aí está, as tecnologias estão cada vez a avançar mais rápido. E quando se perde o fio à meada, é um pouco mais difícil. E a procura que existe no mercado de trabalho é para mecatrónicos, para com formação superior. Com formação específica ou superior. Então é uma área em que eles saem da Autoliv, não saem totalmente conhecedores de todas as tecnologias, e portanto têm que se ir atualizando todos os anos. Até daqui a 30 anos, até ao final, até ao final das suas carreiras. Aliás, é na mecatrónica, como é de resto em quase todos os setores da vida. Hoje temos que estar em permanente atualização em quase tudo na nossa vida, mas de facto esta é uma área muito específica e muito, muito técnica, que provavelmente o apelo tem que ser muito mais por aí, não é? Que sofre atualizações todos os anos, ou todos os meses, às vezes nem todos os meses sofre atualizações. E se eles não quiserem ficar para trás neste sentido, e se quiser até ir um pouco mais além nas suas carreiras, têm possibilidade de o fazer claramente, porque há falta de técnicos qualificados e não precisam de emigrar. Não. O mercado a nível nacional é mais que absorve, mais do que absorve a mão de obra que está disponível, não é? Sim, nós notamos isso também na quantidade de alunos que no final de acabar o curso aqueles que seguem para o mercado de trabalho, os que conseguem efetivamente trabalho, eu risco-me a dizer que anda perto dos 100%, se não andar mesmo. Eu penso que tem mesmo 100%, aliás, e é mesmo fazer essa questão, porque é um dos cursos que tem 100% de empregabilidade, o que quer dizer que, de facto, se houvesse mais um aluno, era... É notoriamente uma área em que há falta de técnicos no mercado, e portanto este, quer no fim de ciclo da Autoliv, quer depois com um curso superior e com formação superior, a empregabilidade é sempre a rondar os 100%. Sim. É sem dúvida então uma área a apostar. Para os jovens que nos estão a ouvir, porque o Ricardo e o Diogo já não precisam, porque já estão aqui. Aliás, a única mensagem que eles podem levar aqui, reforçada, é de que, apesar de concluírem este ciclo de formação, é importante continuarem depois a vossa formação, seja para o ano, seja daqui a 2 anos, mas não desistirem de enriquecerem a vossa formação profissional com formação superior. Essa é naturalmente a mensagem que aqui fica, que este é um curso para levar em conta, e para quem nos está a ouvir, ter esta noção de que termina esta formação nesta área e tem imediatamente emprego, que é coisa que não acontece noutras áreas. Em algumas áreas não. Sim, é assim tão fácil, não é? Nem sempre, mas nesta área, infelizmente, isso tem acontecido. Portanto, é emprego garantido. Muito bem. Muito obrigada ao João Mendonça e ao João Afrão, os coordenadores do curso técnico profissional de mecatrónica automóvel, por estarem aqui hoje e participarem neste Heptorrádio dedicado hoje a este curso tão fundamental também, não só para a Heptoliva, mas também para a região e para o país, num setor que está, como dissemos e como ficou aqui bem visível nesta nossa conversa, num setor como é o setor automóvel, que está em constante evolução e constante atualização. Obrigada também ao Diogo Santos e ao Ricardo Mota. Espero que tenham muito sucesso também nos vossos estudos e no vosso futuro profissional. Foi o Heptorrádio desta sexta-feira. Nós regressamos com um novo programa na próxima semana. Está no ar o Heptorrádio. Um espaço de informação, notícias, entrevistas e debates. Um espaço da responsabilidade da Heptolivre. Tudo o que passa na Heptoliva passa na Heptorrádio. Às sextas-feiras, na Rádio Boa Nova. Com apoio e com financiamento do Fundo Social Europeu e Programa Pessoas 2030.